cantar, proclamando as novas dos céus. Eis que o bebê que está na manjedoura é o Rei dos Reis. Menino que nasceu, ele é o nosso.